Olá, meus amigos da Casa da Prece Chico Xavier. Vamos nesta manhã para mais uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes quero convidá-los ao momento de nossa prece de agradecimento a Deus pela bênção da vida e pelas oportunidades todas que o Senhor nos dá. Que possamos, Senhor, através da meditação, da reflexão dessas lições sublimes, encontrarmos em nós a indicação, o caminho que devemos seguir para o nosso crescimento espiritual. Sê conosco, Senhor, em nossa jornada de aprendizado, de evolução, que essas luzes do conhecimento espiritual possam nos iluminar e nos encaminhar ao progresso, à elevação de nós mesmos. Que assim seja. Meus amigos, nesta gravação nós vamos refletir, revendo algumas ideias muito importantes do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo intitulado Bem-aventurados os Misericordiosos. Todos nós temos uma grande necessidade de compreender essas lições e elas trazem importantes indicações para o nosso crescimento. Quando nós conseguirmos, de fato, adquirir a capacidade de perdoar, nós nos tornaremos seres muito mais felizes do que temos sido até hoje. E essas lições que hoje nós vamos relembrar, que já foram tão bem explanadas nos momentos anteriores, nas ocasiões anteriores, nos mostram por que perdoar é também conquistar a felicidade. Vamos relembrar então que neste capítulo nós temos algumas citações dos Evangelhos de Mateus, que tratam ali de momentos importantes em que Jesus recomendou a misericórdia, o perdão com as faltas alheias. O primeiro trecho, nós temos: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Depois, Jesus também disse: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. Em outro momento disse Jesus: se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe então Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nessas passagens fica muito evidente a importância de nós perdoarmos para obtermos perdão. E nós, quando passamos por alguma situação que nos sentimos ofendidos, agredidos, devemos lembrar que nós também já ofendemos e agredimos outras pessoas em diferentes momentos da nossa vida. Podemos alegar: ah, mas eu era ignorante naquela época. Também podemos pensar assim daqueles que nos ofendem e nos agridem. Também hoje eles são ignorantes da lei divina. Então, se nós pretendemos ter o perdão pelas nossas faltas passadas, por que não perdoar hoje aqueles que nos ofendem? O perdão que nós tanto desejamos também deve ser oferecido às pessoas que nos magoam. Mas há algo muito importante na questão que envolve o perdão. Perdoar pode muitas vezes parecer um ato simples, mas ele exige da pessoa uma grandeza fora do comum. A pessoa, ao perdoar, ela não deve jamais tentar impor ao outro qualquer condição humilhante, qualquer situação em que o outro deva se sentir humilhado, rebaixado pela falta que cometeu. Aquele que perdoa verdadeiramente, ele procura entender a fraqueza do outro sem desejar humilhá-lo. A forma sublime, a forma adequada de perdoar é não tentarmos punir aquele que errou contra nós. Porque se nós estamos querendo exercer de alguma forma sobre essa pessoa algum tipo de punição, é porque nós não perdoamos verdadeiramente. Aquele que perdoa de verdade simplesmente desculpa a falta alheia. Não vai dizer que o outro estava certo, mas nem por isso vai querer humilhá-lo nem castigá-lo. Talvez aqui esteja para nós um grande e importante momento para refletir. Por que muitas vezes nós não conseguimos perdoar? Dizemos, eu perdoo, mas no fundo ainda carregamos rancor, ressentimento. E isso tudo revela que, na verdade, o que nós ainda estamos desejando é alguma forma sutil de revanche, alguma forma sutil de vingança. E como nós sabemos, isso nos impedirá a nossa evolução, nos bloqueará a nossa possibilidade de crescimento espiritual. Nesse mesmo capítulo também há a passagem em que Jesus recomenda reconciliarmos-nos com os nossos adversários. Certa vez Jesus disse assim: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Essa situação nos deixa muito claro, por essas palavras de Jesus, que a falta de entendimento entre nós e as outras pessoas, a falta de uma reconciliação, nos impõe sempre consequências em nossas vidas. Quando nós dizemos, perdoo, mas não quero nada com essa pessoa, eu a desculpo, mas quero distância delas. Na verdade, ainda não existe perdão em nossos corações. E muitas vezes, essa nossa atitude dura, de coração que não quer se reconciliar, que não quer estar em paz com o seu irmão, atrai para nós a ação de espíritos vingativos, que irão muitas vezes nos perseguir com o seu ódio. Nós nos tornamos assim o objeto de rancor deles. E isso explica porque existem tantos casos de obsessão ainda presentes na humanidade. Como todos sabem, a obsessão é uma ação perniciosa, em muitos casos vingativa, da parte daqueles que nós ofendemos ou que nós não quisemos restabelecer vínculos com eles em razão das ofensas que talvez eles mesmos fizeram, mas que eles se sentem então no direito de se vingarem, de agirem contra nós, porque se sentem magoados. E alguém perguntará assim, como pode Deus permitir isso? Deus permite as obsessões exatamente porque também elas são uma forma de nos corrigirmos. Se nós realmente perdoamos a todos, nós criamos um campo de defesa em nossas vidas muito poderoso, já que o nosso sentimento fraterno vai repelir qualquer influência nociva de espíritos perturbadores. Por isso que Jesus disse, reconcilia-te depressa com os teus adversários para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, estabeleça a paz entre você e as outras pessoas, não guarde ressentimento no seu coração e você estará protegido daqueles que são vingativos, daqueles que estarão ali desejando de alguma forma te atingir. Quando nós tentamos dissipar as discórdias, os mal-entendidos, quando nós tentamos viver em paz com as pessoas, nós vamos ganhando mérito perante a lei divina e vamos nos distanciando dessas influências. Outra passagem maravilhosa desse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, é quando Jesus falou o que realmente era importante para Deus quando se referiu ao sacrifício, que era uma prática dos judeus no tempo de Jesus, oferecerem a Deus como uma forma de demonstrar a sua devoção a Ele. Então Jesus disse assim, portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Jesus deixou muito claro que o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos e que antes de nós pedirmos perdão a Deus, é preciso que nós perdoemos aos outros. Bem, os cristãos já não fazem mais sacrifícios materiais a Deus, pelo menos não deveriam fazer, porque já entendem que a nossa relação com Deus é toda no plano do sentimento, já que nós espiritualizamos o sacrifício. Então, como que nós vamos agir em relação a Deus na nossa busca, na nossa procura a Deus? Quando nós nos voltamos ao Criador, nós temos que deixar de fora de nosso coração todo o sentimento de ódio e de animosidade. Se nós temos algo contra alguém, se nós temos raiva, ressentimento, se nós queremos que essa pessoa seja punida, como nós podemos nos dirigir ao mesmo Deus que ama essa pessoa, assim como Ele ama nós mesmos? Como nós podemos esperar o melhor para nós, se Deus também espera o melhor para os nossos adversários? É por isso que se nós quisermos realmente nos aproximarmos de uma forma mais profunda, mais intensa da divindade, é fundamental que nós passemos a perdoar os que nos ofendem de uma forma verdadeira, sem animosidade. Mais uma vez lembrando que perdoar não é negar o erro que o outro cometeu contra nós. É apenas aceitar que ele era um ser incapaz de fazer algo melhor naquele momento, mas que como todos nós erramos e esperamos uma nova oportunidade, também aqueles que nos ofenderam estarão no futuro aguardando essa oportunidade. Há ainda a lição do argueiro e da trave no olho, quando Jesus disse assim: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, ou seja, algo tão pequeno, um cisco, e não vês a trave ou a viga, a grande peça de madeira, no teu olho? Ou como dizes ao teu irmão: deixa-me de tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, ao falar, ao dar essa recomendação tão importante, né, de quando avaliarmos o erro do outro, percebermos que talvez nós tenhamos erros maiores, ele estava se referindo a um dos maiores caprichos que a humanidade imperfeita carrega, que é de ver o mal alheio antes do seu próprio mal. E daí nós podemos nos avaliar. Nós conseguimos enxergar sempre o mal que as outras pessoas praticam, aquilo que elas fazem. Mas o que nós temos feito? Temos observado? Temos analisado? Quando nós não somos capazes de perceber com muita frequência os nossos erros, mas percebemos com frequência o do outro, isso é um indicativo de que nós estamos cuidando muito mal da nossa vida. Afinal de contas, quem nós de fato podemos mudar? Somente a nós mesmos. Destacar os erros alheios, fazer eles se sobressaírem, que vantagem terá para nós se não para atender interesses mesquinhos? E se estivermos agindo assim, estaremos necessariamente atrasando a nossa evolução. A lição sublime nesse capítulo, quando então Jesus diz: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vá e não peques mais. Essa passagem ela é extraordinária do Evangelho, como todas são. Mas ela nos chama muita atenção porque Jesus salvou a mulher de ser morta de uma forma tão cruel e salvou também aqueles homens de cometerem um assassinato. Afinal de contas, ele tocou profundamente na consciência deles, porque ali havia muita hipocrisia, havia muita ideia de que eles eram puros e esqueciam que eles também traziam erros. E de forma extraordinária, devido à sua grande capacidade de adentrar ali nas grandes questões do ser humano, Jesus sabia das dificuldades, dos problemas, e lançou a eles o desafio: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós podemos trazer para nós esta reflexão. Podemos condenar alguém por diversos erros? Podemos julgar alguém condenando, desejando que essa pessoa seja severamente punida? E os erros que nós temos, as situações difíceis que nós criamos? Alguém dirá assim: Ah, mas não é na mesma proporção. Eu erro, mas eu erro pouco. Será que nós realmente não estivemos ainda em situações realmente de errar muito? Será que é muito cômodo quando a nossa vida é toda favorável, quando todas as coisas estão a nosso dispor, nós temos uma conduta reta? Será que em momentos desafiadores da vida, nós também não poderemos cometer erros iguais? Por isso que Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, ou seja, aquele que estiver sem erros, mas não somente tendo errado, mas ainda sendo capaz de errar, esse sim poderia tirar a primeira pedra. Mas de forma muito sábia, Jesus colocou aquele desafio para eles. Ele não disse que o que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra, porque ele, Jesus, poderia fazer isso. Por isso que ele disse no final para a mulher: nem eu tampouco te condenarei. Porque realmente aquele que já atingiu os cumes da evolução, aquele que se tornou espírito puro, jamais ele vai pensar em ferir ou agredir alguém, mesmo que essa pessoa esteja em erro. Porque ele sabe que o erro é parte do processo de aprendizado, de crescimento do espírito. E como pretender tirar do espírito a oportunidade da vida material, sendo que é nela que nós temos a grande oportunidade de crescimento. Por isso que Jesus aboliu definitivamente a lei de Moisés nesse momento, porque ele disse claramente que ele, sendo puro, não condenaria aquela mulher. Que pessoa no mundo poderia instituir penalidade tão severa de ferir, de machucar e mesmo tirar a vida do próximo? Ainda que nós não pratiquemos e não queiramos punições como essa, né, de pena de morte, mas quantas vezes nós queremos uma penalidade severa, dura para aqueles que erram? Nós não devemos julgar os outros mais severamente do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nós desculpamos em nós. E precisamos sempre refletir que nós talvez não tenhamos sido ainda suficientemente testados para saber se nós realmente seríamos capazes de praticar atos que justificariam punições severas, como aqueles que nós condenamos e desejamos que sejam punidos nos outros. Nós devemos, no entanto, pensar que esse princípio do não julgueis para não seres julgados não deve ser levado ao pé da letra. Não podemos pensar que Jesus proibiu totalmente qualquer condenação ao erro, qualquer ação de esclarecer que uma ação é indevida. Jesus falou de uma forma muito contundente, como muitas vezes ele fazia, para despertar nas pessoas a capacidade de reflexão e raciocínio. Mas ele não queria, de forma alguma, tirar de nós a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de avaliar situações e escolher entre o certo e o errado. Na verdade, nós precisamos fazer isso. Há uma passagem que não é citada nesse capítulo em que Jesus recomenda aos discípulos, quando ele os endereçou para levar a boa nova de aldeia em aldeia, de que os discípulos vissem quem fosse dignos de hospedá-los quando lá eles chegassem. Veja, avaliar se alguém é digno de nos dar hospedagem é fazer um julgamento. Então Jesus, em outro momento, ele disse, olha, avalie situações, vejam se elas são cabíveis a vocês. Isso nos faz refletir, então, que nós podemos sim avaliar o erro do próximo, mas sempre com o objetivo de observarmos se nós não faremos algo igual, e nunca com o objetivo de condená-lo, de sentenciá-lo a qualquer tipo de punição. E devemos lembrar sempre que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. E muitas vezes da vida nós teremos que conduzir e orientar aqueles que erram, sejam os nossos filhos, os nossos tutelados, os nossos alunos, os nossos subordinados, ou mesmo os colaboradores mais inexperientes das tarefas que estamos envolvidos. Mas ainda assim devemos fazer essa censura de uma forma profundamente amorosa, humana, nunca com o objetivo de acusar, mas apenas de esclarecer, a bem deles próprios, a melhor forma de agir. É por isso que os Espíritos nos trouxeram tantas indicações, orientações, para que, ao agirmos em relação ao próximo, o princípio da caridade fosse sempre aquele que nos nortearia as ações. E é por isso que nas instruções dos Espíritos desse capítulo, os Espíritos retomam essas ideias tão importantes que nos foram ali apresentadas por Jesus, destacando em cada uma dessas instruções pontos importantes. Na primeira instrução, que é a do Espírito Simeão, dada na cidade de Bordeaux em 1862, este sábio espírito nos disse assim: Espíritas, não vos olvideis, ou seja, não esqueçam de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que podeis fazer. Em outra comunicação, o espírito de Paulo Apóstolo, na cidade de Lyon, em 1861, nos chama a atenção para o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Você já demonstrou o quanto você é amigo daqueles que são seus amigos e que te magoaram, perdoando-os? Essa é a maior prova de amizade. E mais adiante, o Espírito José, um Espírito protetor, também em Bordeaux, já no ano de 1863, nos diz assim: a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. quantas vezes nós incidimos em grave erro, destacando os erros das pessoas. E João, que fora bispo na cidade de Bordeaux, em uma comunicação de 1862, disse assim, refletindo sobre aquela frase do Pai Nosso, quando nós dizemos sem muita consciência, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos nossos ofensores. Aqui, o Espírito João ele nos fala, pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, ou seja, a atenção de Deus, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Já refletiram quando pedimos para Deus perdoar as nossas ofensas? Se nós realmente estamos revestidos desse desejo realmente de não mais errar? Porque não basta apenas pedir perdão pelos nossos erros. Devemos ter o desejo verdadeiro, sincero, de não mais praticá-los. E o espírito de Jules Fetre, que fora bispo na cidade de Nevers, Bordeaux, que deu a comunicação em Bordeaux, também nos chama a atenção assim. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem especificamente, em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Essa é uma grande indicação que Jules Fetre nos dá para pensarmos, já que nós não conseguimos deter em nós esse ímpeto de achar erros no outro, nas suas ações, que nos tornemos também capazes de ver com mais atenção as suas qualidades, os seus êxitos, as suas vitórias. E chegamos ao final desse capítulo, o terceiro item, que foram perguntas endereçadas ao Espírito de São Luís e que foram respondidas em Paris no ano de 1860. Kardec perguntou assim, ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E aí o Espírito nos fala que cada um de nós devemos trabalhar para o progresso de todos. E devemos ter uma moderação muito grande ao fazer análise do erro do outro. Devemos pensar se a nossa intenção realmente é útil. Identificar o erro de alguém vai servir para o quê? Para quem? Qual é a nossa verdadeira intenção ao analisar os erros alheios e ainda mais repreender a pessoa que errou? E ele enfatiza que é um dever que a caridade nos manda cumprir e que deve ser feito de uma forma muito cautelosa. Então, repreender alguém ou orientar alguém que errou deve ser algo feito com um cuidado extremo, sem precipitação, sem nenhuma tentativa de apenas punir, mas sim de ajudar aquele nosso irmão a se corrigir, e se melhorar. Kardec também perguntou, será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles e mesmo que não as divulguemos? Ou seja, analisar o erro do outro, mesmo sem falar nada para ninguém, é algo útil? E o Espírito fala assim, São Luís, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Mas o erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. Então, ao analisar algo que alguém indevidamente fez, algo que alguém criou de problema para alguém, não podemos ter a intenção de sair espalhando isso para ninguém. E às vezes a gente faz isso sem pensar, né? Nós, quando vemos, estamos comentando os erros das pessoas que nós relacionamos diariamente. Quando nós fazemos isso, às vezes nós criamos nas outras pessoas uma imagem falsa sobre aquelas pessoas que nós estamos falando. Me ocorre a lembrança, né, de alguém que nem conhecia pessoalmente uma colega de trabalho do marido, e ela passou a não gostar dessa colega apenas porque o marido fazia observações sobre os erros que essa pessoa cometia. Veja, se criou em uma outra pessoa a indisposição sem as pessoas se conhecerem. Se essa pessoa fizesse, né, aquilo que São Luís disse, né, na resposta anterior, né, de se destacar o bem que a pessoa possa fazer, nós teríamos então evitado essa situação, ou melhor dizendo, essas pessoas envolvidas teriam evitado essa situação. De qualquer forma, nós devemos, ao observar o erro de alguém, nos limitar apenas àquilo que nós podemos aproveitar para nós, ou seja, estudar o erro do outro para evitar que nós façamos exatamente aquilo que os outros estão fazendo, mas sem o objetivo de divulgar, de espalhar essas situações lamentáveis. E por fim, para fecharmos essa reflexão sobre esse capítulo tão importante, que eu recomendo que todos depois façam uma leitura atenta, meditativa sobre ele, Kardec perguntou: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? E aí São Luís diz de uma forma muito cautelosa: esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar os outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Aqui, embora São Luís nos recomende denunciar a hipocrisia, nós temos que agir com muita cautela, como ele falou. Temos que ter um cuidado extremo, porque nós podemos ter uma apreciação errada sobre aquilo que nós estamos julgando ser o erro daquela pessoa que atinge um grupo, uma comunidade ou todo um país. Nós temos que ter uma cautela muito grande, porque nós podemos não saber a totalidade dos fatos. Quantas pessoas já não foram incriminadas injustamente por atos que elas não praticaram e elas arcaram com consequências pesadas? Por isso que, antes de nos manifestarmos, de pronunciarmos qualquer tipo de acusação, devemos consultar profundamente a nossa consciência. E se tivermos dúvida a respeito disso, peçamos em oração a Deus que nos mostre o melhor caminho. E se o nosso pensamento não é suficientemente claro sobre essa questão, vamos nos consultar com pessoas sábias, prudentes, que possam nos ajudar a discernir se devemos ou não divulgar um fato infeliz que alguém tenha praticado. Meus irmãos, com essas reflexões é que eu convido a todos para, neste momento, mais uma vez, nós agradecermos a Deus pela bênção da vida, pedindo ao Pai que nos dê a sabedoria, Senhor, para que nos tornemos mais indulgentes, mais misericordiosos, para que possamos exercer a compaixão, Senhor, em favor daqueles que necessitam. Nós pedimos, Senhor, que tenhamos essa sabedoria para agirmos em equilíbrio, em paz, de acordo com a vossa vontade. Que todos nós que temos, ao longo de muitas vidas, Senhor, cometido tantos erros, mas que hoje trabalhamos pelo nosso progresso e que nos esforçamos de alguma forma para acertarmos mais, Senhor, possamos compreender que todos que evoluem neste planeta são espíritos necessitados de compaixão e de amor. E que o Senhor possa, Pai, ser sentido, percebido por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que se encontram hoje em suas consciências doloridas, se debatendo no remorso, se sentindo angustiados por terem cometido erros em suas vidas. Que todos possam compreender, Senhor, que o vosso amor, que a vossa bondade são infinitos e que nos dão sempre as oportunidades para nos modificarmos, para nos transformarmos. Pacifica, Senhor, a todos esses seres que se encontram ainda sofredores, cansados dos seus próprios erros. Que todos eles possam encontrar, Pai, a luz do arrependimento e se sentirem fortalecidos para se renovarem. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, caímos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mãe Santíssima, nós agradecemos, Senhora, pelo amor e carinho que recebemos em todas as nossas lutas e dificuldades. E mais uma vez, nós dizemos como reconhecimento por esse amor: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Meus queridos amigos, meus irmãos da Casa da Prece, todos que um dia ouvirão essas palavras, que tenhamos todos muita paz e que possamos nos sentir fortalecidos a perdoar o nosso próximo e a nos perdoar a nós mesmos, prosseguindo com os nossos corações em paz nessa extraordinária jornada que é a evolução, que se dá todos os dias através das nossas ações comuns, através das nossas escolhas. Sejamos sábios nessas decisões que temos diariamente em buscar o caminho que nos leva ao Pai. Fiquem em paz.